não entendem, man. Vocês não estão preparados para esta cena, meu. É grande cena, pá. Ah? Isto aqui é um beat, grande beat. Foi feito por G2 e vocês não estão preparados. Yeah! Não entendo o meu estilo. Bebê, vocês são mano bebê, sabe? Querem numa 3H, que casa é essa, man? Eu não estou a entender nada disso, pá. Hoje eu estou a fazer o meu próprio vestuário, sabem como é que é? Calças gastas, bem rasgadas em baixo. Wow. Yeah. Não entende meu estilo, não. Estilo inconfundível, 3H está ali. Não entende meu estilo, calças largas, cap bem guinado para trás, em baixo com sapas brancas, cinto com escritas. Dizem que combino muito mal as minhas cores. Quando visto não me fica, isso não te fica. Tu tens que desmar mais, dizem eles quando visto a minha estica. You don't look nice, é o que eu ouço quando passo. Hey puto, pra onde é que tu vais? Eu ando por aqui nos blocos, às vezes sem programa, mas sempre com dinheiro nos bolsos. Eu mando vir pra mim um copo, eu mando vir pra mim o troco, e o money vem pra mim em dobro. Com o resto, compro mais cenas, caps, calças, camisetas e pulseiras. Este é meu estilo, yeah. Eu não mudo, se tu mudas é contigo. 3H sempre foi assim ao vivo, yeah. Na minha zona, tu na tua, fica aí numa boa sanduca que eu brilho, yeah. Que nem o sol quando foco o diamante e provoca um flash e não veste piso. Yeah. As minhas bags quando passo pelas streets a rastejar. É claro que eu gramo disto. Quando vou ao barbeiro mando gajo acertar-me um risco. Máquina afinada, lâmina afiada. Sempre que me sento quero um punk da Finlândia. E o people só racha de mim. Não percebem que a bolada que eu tenho um dia hão de sentir. Vão cagar pros blings, rasgar as jeans e deslizar pelas streets a andar de patins. Numa boa sun, eu curto numa boa sun. Peço hambúrguer e uma boa carne. Quando saio com Joe e sem paus, fazemos corridas, quem acaba com o prato do outro. Come rápido, moço. Se a comida cai no chão, que não mata engorda, vou chupar o meu osso. Então já sabes qual é o estilo do moço. É comer de uma só vez, mata bicho e é o meu estilo. Yeah. Eu não mudo, se tu mudas é contigo. 3H sempre foi assim ao vivo. Yeah. Na minha zona, tu na tua, fica aí numa boa sanduca que eu brilho. Yeah. Que nem o sol quando foco o diamante e provoca um flash e não veste piso. Yeah. As minhas bags quando passo pelas streets a rastejar sun. Eu tenho style, tenho shine. As pitas não aguentam com charme. Lipstick nos lábios, faço rolar a língua de ponta a ponta. Yip, yip, não paro. E as pitas sabem who's the best. O guto veste, roupa gasta quando sento, nunca cruzo os pés. Ando na zona sempre com meu guto Félix. Se não estou de calções, claro, curto bags. E tu me segues, pra onde eu vou, onde eu estou. Tu queres estar, mas não consegues ter o style que três tem. Cuidado, vais-te afogar com o style que três tem. Se não aguentas com o style que três tem, melhor não copiares o style que três tem. Então já sabes, né? É melhor não competir se não levas 10. Este é meu estilo, yeah. Eu não mudo, se tu mudas é contigo. 3H sempre foi assim ao vivo, yeah. Na minha zona, tu na tua, fica aí numa boa sanduca que eu brilho, yeah. Que nem o sol quando foco o diamante e provoca um flash e não veste piso. Yeah. As minhas bags quando passo pelas streets a rastejar sun. Este é meu estilo, yeah. Eu não mudo, se tu mudas é contigo. 3H sempre foi assim ao vivo, yeah. Na minha zona, tu na tua, fica aí numa boa sanduca que eu brilho, yeah. Que nem o sol quando foco o diamante e provoca um flash e não veste piso. Yeah. As minhas bags quando passo pelas streets a rastejar sun. Este é meu estilo.